várias das queixas que nos têm chegado, várias vezes as pessoas têm deslocado até nós e perguntam-nos o que é que nós devemos fazer para aquilo, e eu pergunto ao Sr. Presidente o que é que se pode fazer, porque a razão é que os veículos pesados têm que fazer mais quilómetros, o que obriga as crianças a levantar-se mais cedo e obviamente isso traz mais custos.